hoje eu amanheci muito invocado. E tirei o dia, foi só para beber. Eu bebo uma e bebo duas e bebo três, porque a Dinalva me fez. Pois é com ela que eu tenho que me entender. Eu fiz de tudo para viver ao seu lado, te dando carro zerado e tudo isso ela não quis. Usou e abusou meu coração, me fazendo ingratidão, o nosso amor infeliz. Mesmo meu trabalho é forçado, trabalho tranquilizado para construir mansão, e ela usando de todo meu dinheiro, mas com um caminhoneiro ela me fez a traição. Chifre não é defeito, Cadinava tem me feito, eu sou obrigado a aceitar. Pois quando a gente ama alguém, sofre tanto mais que é bem, e o melhor mesmo é perdoar. Depois que ela foi embora, a minha vida agora é só beber e chorar. Eu posso até ser corno o ano inteiro, mas eu vou gastar dinheiro, mas eu quero te encontrar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Chifre não é defeito, Cadinalva tem me feito, eu sou obrigado a aceitar. Pois quando a gente ama alguém, sofre tanto mais que é bem, e o melhor mesmo é perdoar. Depois que ela foi embora, a minha vida agora é só beber e chorar. Eu posso até ser corno o ano inteiro, mas eu vou gastar dinheiro, mas eu quero te encontrar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Dinalva, Dinalva, onde estás? Você não é a Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar. Lady Anne, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar.